Na 3600, complete a aproximação, torre 98 decimal 6. Maintain 2000 feet, altimeter 1013, clear to find approach, report that. Roger, 2000, report established, final for 1805. Visual 3600. 3600, autorizado pouso, pistão 0, vento de 090 graus, 07 nós. Abre pouso, mesa. Total 9908, submantenho nível 320, chame centro Recife no 260, alterno no 28, decimal 8. Atenção 320, chamará 1260, 288, total. Alonso 3, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 04, nesta frequência, TAM 3600. Libera a direita, Alfa Juliette, vai para 04, TAM 3600. Salvador, Ponte Control. 1805, stabilize runway 09, 10. Apresa Airlines final approach and contact now tower 118, space 16. 1186. Tower, good evening, go 1805, runway inside. Good evening, go 1805, ahead and sign final, QNH 012, check landing gear, sir. Landing gear down and locked. Altimeter is 1012. 1805, you're clear to land runway 10, wind is 090 degrees, 08 knots. Roger, clear to land runway 151805. Runway 10, sir. 10. Portão 4, autorizado ingresso, senhor. 805 on the ground at 18, vacate the runway in the next intersection to your right. Then clear taxi via Alpha and Juliet to gate 08 on this frequency on 805. Roger, turn left, turn right in the next taxiway, Alpha Juliet, gate 08 on 805. Please stand by in the transponder, sir. Stand by, my friend. Roger. Controle, gol no 643. Gol no 643. Controle Salvador, sem identificação. Desça para 4 mil pés na chegada bom. Ajuste altímetro 1-0, 1-2. 4.013, na bom. 1-0, 1-2. 1-2 aqui, obrigado. Salvador, boa noite, voo no 714, informação Bravo. Bom, 714, controle de Salvador, em 80 estação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1012. Esse é o 050, chegada Mare, 1012, voo no 714. O 1643 autorizada sinal do procedimento ILS com o Y no 0, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 2, repórter estabilizado. 2000 com mais estabilizado, 1400. Está livre da, de comprimento do perfil vertical e pelo? Livre. Muito obrigado. Comandou, boa noite, são 3226, informação Bravo. São 3226, controle Salvador, sendo identificação. Desça para o nível 060 na chegada Mare. Ajuste altímetro no 0 no 2. 060, está nível 2, 3226. 043 pode voar Duna da presente? Autorizado. Obrigado. No 4 após o TAP, pode conseguir fazer isso? Autorizado. Entende. Salvador, muito boa noite, esse é o Mundo 606, informação Bravo, cruza o 200 para 190. Gol no 606, controle Salvador, acione a identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare, altímetro no 012. Positivo, desce para o 060 Mare e no 012 o ajuste, gol no 606. 118.6, please. 118.6. 118.6. 024. Go ahead. Ora, muito boa noite, com a informação Bravo, estamos no stand 11, Airbus A330. Nível final para hoje 300, estaremos prontos em 10 minutos. Ok, você já está pronto para a cópia? Afirmativo. Autorizado então para Lisboa, nível de voo 370, via Upper Zulu 10. A subida Puka Transição Aracaju, Puka Transição Zipar, corrigindo, Puka Zipar, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10, 5026 é o código, 119.35 é o controle. Para acabar de ser autorizado para Lima, Papa Papa, tem Lisboa, nível de voo 370, Upper Zulu 10, Puka Zipar. Volta pela esquerda, pode colar na pista no 0-5026-119-35 na frequência. Perfeito, está correto. Chamo para pushback e acionamento é Portugal 024. Assim farei, obrigado, até já. Salvador, é o gol 1805 com a Bravo, informação Bravo e autorização Natal 390. Um minuto, cópia Natal 1805, corrigindo. 805 aguardando, a saída seria Puka, se passa. Afirmativo. Ave Maria, já está aqui, então, obrigado. Gol no 643, está na minha escuta. Torre Gol no 643. O 43, boa noite. Pouso autorizado, cabeceira 10. Vento 090 graus 89. E pouso na 10, 643. Senhora 5, senhora me escuta? Senhora, me escuta, 805. Agora sim, é, só confirmando, eu tenho o aprovado aqui, o 37. O senhor aceita ou a senhora aguarda um minutinho a coordenação pro 39? Pode mandar o 37, bom demais, como final ainda. Tá ok, então tá autorizado. Natal 370 via Pêrzulu 10. Subida Pucca Transição Zipar. Primeira curva à esquerda após a decolagem. 5025 é o código. 1935 é o controle. Eu tô aí.